O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para casa. Quando seus discípulos souberam, saíram para detê-lo, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu. Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar a Satanás se um reino estiver dividido contra si mesmo? Não pode durar. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar para a multidão, disse: eis minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem são minhas mães, quem são meus irmãos? Veja, Jesus estabelece um novo vínculo. O vínculo maravilhoso do discipulado. É verdade. Quem escutou minha pregação nesse final de semana, sabe que eu bati muito nessa tecla, dizendo: o vínculo com Jesus não é o vínculo do sangue biológico, nem de ser judeu ou ser pagão ou ser cristão ou só pelo fato de ser batizado. É pelo acolhimento e vivência da palavra de Deus. Isto sim. É pelo acolhimento, pela vivência da palavra de Deus. Nossa Senhora não foi desprestigiada por Jesus. Jesus faz um tremendo elogio a ela. Quando diz: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqui, Jesus está colocando: veja, minha mãe. Ela, antes de mãe, foi serva, discípula. Por isso eu digo para vocês, filhos e filhas, quem é devoto de Nossa Senhora é autêntico cristão. Porque não há devoção a Maria que não reflita em discipulado. Se acontecer diferente, então não é uma devoção verdadeira. Sabe, cantar essa música para mim foi um pequeno mimo de Deus, porque ela me marca muito. Nossa Senhora, me ajude a ser discípulo autêntico do teu filho Jesus. Mesmo ferido, o que me envolve, mãe, o que me leva é querer servir a teu filho. Diga isso onde quer que você esteja, nesta hora, neste momento. Diga: mãe, no teu coração materno eu coloco meu desejo de seguir a Jesus. E aqueles que eu fiz sofrer, sabe, eu quero lembrar a todos e pedir a todos que nós estamos juntando as intenções para as 24 horas na presença do Senhor. Aproveite esse domingo, pede para o teu filho, teu neto, entra lá no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e, sabe, mande as intenções. Tem lá um campo, minhas intenções para as 24 horas. E pode ter certeza, nós rezaremos por você. Claro que eu tenho consciência que a minha oração não é mais importante que a sua. Mas nós vamos colocar por intercessão de Nossa Senhora, essa mãe, há de nos valer diante de seu filho. Mande as suas intenções 24 horas na presença do Senhor, Nossa Senhora. Interceda por nós a Deus. Do meu caminho, cuida de mim, mãe. Do meu caminho, cuida de mim. Ó Deus, neste domingo, pedimos a paz em todos os lares. Pedimos que conforte os que estão sofrendo nos hospitais, nas casas, nos leitos. Pedimos que conforte aqueles que estão com algum desequilíbrio emocional, seja ele qual for, depressão, bipolaridade, seja angústia, não importa o diagnóstico. Faça com que essa pessoa se dê conta que não é doente, apenas está doente. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que haja paz. Aquela paz que ninguém rouba, que ninguém tira. E que amanhã, a segunda-feira de amanhã, nos encontre fortalecidos na fé, certos de que venceremos todas as tribulações, porque Jesus está conosco e Maria nos acompanha. Abençoai, ó Deus, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.